Só peço pra não acabar, não, mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar, não, mundão. Tô sem tempo pra morte. Confesso pra você que já fiz muita besteira. Uma delas foi confiar em gente traiçoeira. Com o tempo a gente vê que poucas são verdadeiras, que no fundo todas são pouco interesseiras. Tô aqui, solitário e frio. Transformou nisso, é foco e compromisso. No objetivo é fuga e perdido. Nos vermes rustido, eu só valorizo meus poucos amigos. Eu sei que eu preciso, sem eles não vivo. Eu persisto em dividir meus bons momentos com quem viveu meus maus momentos. Um foda-se aos apontamentos. Não vivo de ressentimentos. Poucos sobraram da época das bicicletas. Teve uns que vacilaram e outros que só trombam em festas. Também teve os comédias que minha ex me fez ver. Que a amizade é bem mais fraca que a vontade de fuder. Mas também fazer o quê? Quem não pode errar sou eu. Depois não adianta cobrar um respeito que cê não deu. O mundão tá girando a mais de 1.700 km por hora. E não adianta fugir porque a única certeza é que se tu plantou brota igual marola. Tô ligado no modernismo, em visão 3D. Hoje ninguém quer compromisso, já pra não sofrer. Todo início é colorido, bonito de ver. Mas todo fim é dolorido. Entre perfumes, suores e sabores, ando de corpo em corpo em busca de novos amores. Nas noites várias minas, com cio carnavalesco, se afogando na maldade, anseios e desejos. Entre goles e beijos, tementes ao desprezo. Vale tudo, mini saia, silicone no peito. Funciona igual dinheiro, quem tem mais que chora menos. Não se importa com pensamento invejoso alheio. Eu me racionalizo, analiso o momento. Sinto a brisa da batida que tá me envolvendo. Sei que elas são possessivas e estão me querendo. Não sei se elas que são lindas ou se é porque tô bebendo. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô sem tempo pra morte. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô sem tempo pra morte. O meu propósito de vida é só passar o que eu aprendi. Sei que as ruas não são seguras, mas eu nunca fugi. Preciso de uma rave, algo assim, sei lá. Uma festa mais agitada que me faça dançar. Sem preocupar se vão me olhar, se vão gostar ou se tão zoando. Dançar é sentir uma força maior te controlando. E hoje esse é meu plano, porque eu vou dançar até perder o controle. O tempo eu sei que tá passando, por isso eu vivo como se fosse hoje. Eu me racionalizo, analiso o momento. Sinto a brisa da batida que vai me envolvendo. Sei que elas são possessivas e estão me querendo. Não sei se elas que são lindas ou se é porque tô bebendo. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô sem tempo pra morte. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô dançando com a sorte. Só peço pra não acabar não, mundão. Tô sem tempo pra morte. Tô aqui, solitário e frio. Que eu vivi me transformou nisso. Solitário e frio. Me transformei nisso.